Policiais militares da Rocan realizaram a prisão de um indivíduo conhecido pela alcunha de Cat, assaltante que acabara de realizar um assalto na área central de Foz do Iguaçu, armado com uma pistola Glock 9mm. O criminoso, que estava de bicicleta, fugiu em direção à antiga favela da Guarda Mirim depois de atacar moradores de um prédio no bairro Maracanã. Abordados por populares, policiais em motocicletas que faziam uma abordagem de trânsito próximo ao local do assalto e teriam ouvido os tiros, foram orientados por informações precisas e seguiram em direção à rota de fuga do assaltante. Depois de uma rápida busca que contou com o apoio de motociclistas que já haviam encerrado o expediente, mas diante do alerta e pedido de apoio dos colegas, não se fizeram de rogados e participaram das buscas, foi localizado em um beco no bairro Maracanã um criminoso que estava de arma em punho quando da chegada dos PMs. Mas este preferiu a fuga ao enfrentamento. E nesta fuga ele acabou caindo, sendo dominado e retirada de sua posse a arma de fogo de alto poder de impacto. Uma pistola Glock calibre 9mm com dois carregadores e 13 munições intactas. Levado à delegacia, o preso teve o nome checado junto ao sistema e descobriu-se que o mesmo havia sido recentemente libertado do sistema prisional, onde cumpria a pena por dois homicídios e por porte ilegal de arma de fogo. Nossa equipe tentou conversar com o indivíduo, que zombou de toda a situação. Como é que é o teu nome? Fernando Almeida. O que você tem a ver com essa história do roubo aí, parceiro? Eu sou culpado. É? É. E a arma aí? É minha. Por que essa parada? Aí é tudo comigo, necessidade. Eu tô batendo no peito, é tudo meu. Ladrão mesmo? Não, sou sujeito homem, sou ladrão não. Ué, mas você acabou de praticar um roubo. Não, tu tá dando entrevista, só tô respondendo as perguntas, então não vem apelar não. Não, se você assume que fez um roubo... Não, parte. Oi, senhor, tô respondendo a pergunta. Se você assume que fez um roubo, o que que você é? O que o senhor quiser. Já tem passagem? Tem. Você é da onde? Sou daqui de Foz. Daqui de Foz, tua passagem pelo quê? Um homicídio, uma tentativa. Bate no peito e segura a bronca. Bato no peito e segura a bronca. Mas não quis encarar os homens, Catarina, não. Porra, jamais. Tava com a quadrada na mão, mas não deu pra ti. Não. Não quis encarar as motinhas? Não, você tá desrespeitando os policiais, e aí é o senhor que tá falando, hein? Não, eu só tô perguntando, não, né, filho? Desrespeito aí é o senhor. Perguntar não ofende. É, então faz seu trabalho, aí fala com a polícia aí. Então, pergunta pra polícia. E as outras broncas aí? Não tem bronca nenhuma, o que eu tinha eu paguei. Saiu quando da cadeia? Ah, faz uns 6 meses. Vai voltar pra casa? Vou voltar, bom filho retorna a casa, né? Sim. Tá de boa. É o Catarina. Catarina, cara. Não, cara não, sou humilde. Humilde? Sou humilde. Então tá. Humildade. Por isso eu dou uma entrevista aqui pro senhor, na humildade. De boa, de entendeu? Boa. Não tô falando de respeito com o senhor, não tô pagando de bandido, de pá, nada. Aí, ó. Foi só uma aventura? Não, aventura não. Foi uma cagada. Você tava afim de levar na boa? Não, tava afim de pagar minhas contas. Aí se for assim, eu vou ter que meter uma quadrada na cinta pois e fazer é. Também, velho. Tá feia a coisa. Vai dar seu apetite. É. Se tiver apetite, você caça. Se não tiver... Qual fica, o seu nome? Fica que nem eu aqui. Fernando Almeida. O tenente Murilo Mendes também conversou com a equipe para dar informações a respeito da operação e parabenizar os policiais envolvidos na ação. Tenente, mais um excelente trabalho do grupo Rocan, tirando de circulação uma arma de grosso calibre e um indivíduo que, aparentemente, apesar da tal simpatia que ele quer aparentar, é um indivíduo de alta periculosidade, né? Homicida... Sim. É, mais uma vez aí a Rocan conseguiu um excelente trabalho aí para a população iguaçuense. Estava na hora certa, no local certo, e aí a partir disso, um pouco de tirocínio policial e muita inteligência fez com que os policiais militares obtivessem êxito aí na captura aí desse indivíduo, na apreensão dessa arma de fogo. Então, como é que se deu essa situação, tenente? Então, primeiramente, os policiais militares estavam basicamente numa abordagem de trânsito na Avenida Paraná, esquina com a Avenida Rui Barbosa, quando... perceberam que algumas pessoas na Avenida Rui Barbosa acenavam ali para a equipe policial, informando que alguns instantes anterior ali a equipe passar, eles teriam sido vítima de um roubo. Aí a partir disso, e esse roubo, por passagem aí, com bastante violência, o cidadão efetuou aí 2 disparos de arma de fogo quando deu voz de roubo, então assustou bastante as vítimas. E aí, a partir disso, os policiais militares da Rocan saturaram a região ali por onde esse indivíduo teria se evadido. E aí, com um grande tirocínio policial e inteligência, conseguiram abordar aí algumas pessoas e chegar aí nesse cidadão aí e conseguiram abordá-lo aí chegando em sua residência. Aí os policiais militares encontraram com esse cidadão com a arma em punho, deram voz de abordagem. Esse cidadão prontamente atendeu essa voz aí dos policiais militares. E aí os policiais militares conseguiram aí, apreender essa pistola 9mm com 13 munições. E além disso, recuperaram um celular roubado da vítima e também R$250 que foram subtraídos aí de uma das vítimas. Ou seja, a mesma história se repete, né, tenente? Indivíduo muito violento quando com vítimas, mas na hora de encarar a polícia, aí baixa a bola e ele entende que o buraco é mais embaixo, né? Isso, ele não busca esse confronto, né? Ele sabe que o preparo aí do policial militar pode fazer com que a vida dele seja lesionada ou que ele sofra aí com um confronto. Então, a partir disso, ele já se rende rapidamente. No entanto, com as vítimas ali que não possuem aí essa arma de fogo, não tem esse enfrentamento, ele agiu aí com grande truculência, foi bem ríspido aí. As vítimas, no momento da ação, estavam bem assustadas. Mas aí os policiais militares conseguiram fazer essa abordagem, conseguiram identificar esse cidadão e estamos trazendo ele aqui para a 6ª SDP para que seja entregue aí à delegacia. O cinismo dele é algo impressionante, né? Sim, ele é bem sarcástico, né? Bem simpático, fala bastante, né? No momento da abordagem ele evitou essa fala, né? No entanto, aqui na delegacia ele já está falando bastante. Reclamando de muitas dores e alegando ter quebrado uma costela durante a queda do muro, Catarina foi socorrido pelo SIAT, mas ao chegar ao hospital municipal foi constatado que não havia nenhuma fratura e que o indivíduo estava tentando fazer cena para ganhar tempo. Voltou para a 6ª SDP, onde foi autuada em flagrante por assalto à mão armada, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.